som. Todos os ritmos em um só show. Mais. DJ Davidson, um estilo único, inigualável. Com a gente, alô, Mandinha! Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui, cê daqui. Vosso parceiro o Eric, da Saca Praia também, tá no circuito. Fica doidinha. Então vem sentando. Aqui, cê daqui. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando. DJ Mike de Barcarena. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra... Alô, Jairo do Grosso! Fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha, então vem sentando aqui. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui, cê daqui. Vem, vinha, pã! Jair, a sua eterna Jair. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz. Tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. E agora? Circuito com a gente! Som. Um 3, com 6, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua vida. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua vida. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Eu sou cara, se separar. Bora, John Boy das Portas! Obrigado, maninho! Hoje ele vem conhecer o nosso Pop Som! Pop Som! Alô, Thiago Tormento! Solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão. Até o chão. No chão, no chão. Até o chão. No chão, no chão. Até o chão. Chão, chão, chão, chão. E o rabetão? Rabetão no chão, rabetão no chão. Rabetão no chão, rabetão no chão. Rabetão no chão, rabetão no chão. Rabetão no chão, rabetão no chão. Rabetão no chão. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. E agora? Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Som, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Alô, Melly! A mulher enganou o cão, Sansão, Adão e Lampião. Imagina tu que é o bestão. A mulher enganou o cão. A mulher enganou o Sansão. Bora, Caribe Show! Bora, seu Ruth! coração gelado, o japonês do uísque, junto com o Marlon do Crack. Bora, japonês. Essa vai pro Thiago dormir. Ele dá balão. Parceirão Neto CL também tá com a gente. Bora, Jorge! E amiga Deise, Deise Pop, alô, Bochecha! Maestro DJ Davidson. DJ Mariano, alô, nego Beck. Depois, sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou. O Bio dançou, você vacilou. Eu tô falando grego, não. Também tá aqui no circuito com a gente, companhia do seu irmãozão, John, e também o Thiago Tormento. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Bora, Eric, saca pra... Eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. É o pop som. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Digo uma vida inteira, prometo te amar, te dar meu paraíso. Mente ou não mente? Mente também, que parecia verdade. Tudo que me falava, e ainda estou te amando. Mente também, que eu cheguei a imaginar. mexe. Mente tão bem. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar. Bora, bandinha! Amanda Pitbull, ah. Vou espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém, mas eu ainda não sei se posso me entregar. Por isso eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração. Te declara, mãe! Eu declaro pros devidos fins que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não Wesley tem. E aí, Gil? Já por aqui o nosso parceiro empresário Renan e companhia do Dr. Cleison. Já chegaram junto mais uma vez no Pop da Amazônia. Alô, Renan. Alô, Cleison. PJ, garoto! Águia, vou dançar no Águia, você vai curtir os melhores sucessos. Ele é a primeira dama! Arrasta povão, arrastando a multidão. Super abraço aí, a Ciele! A Gui tá fazendo aniversário, comemorando juntinho com a gente. Parabéns, Ciele! E vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. Parceirão Jean da Olive. Comunicação visual tá aqui no circuito com a gente também, ele e companhia. Meu parceiro Christopher. James, Léo e... Alô, Laís. Tô no pop. Tô no pop. Pop som. Zero S. Novo pop som. E Juninho Pop. É pop som. A maior festa musical está chegando pra ficar. Pop som. Todo pop. E vou fazer o S. Você está bem. Com DJ Alisson e Juninho Pop. Empresa Pop Som é o máximo. O máximo em ritmos. Josi Pop e a Bruna nos acorrentados do Pop. Eu sou sincera. Galera do Pop Som, hoje é Benevide. Mestre Davidson. E aí, papai? Esse que abraçar com muito carinho o nosso parceiro Renato, aí do Rei Nuclear, tá aqui com a gente. Alô, Renato. Ele voltou, né? Bora, Renato Rei. É cabelo, viu, gordinho? Já te esqueci, é. A vida é louca, agora eu quero é curtir e fazer love. Love, love, love, muito love. Vai embora daqui, segue teu caminho. Vê se me esquece, esquece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Ixi. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir. Fazendo sucesso, que me apresentando sucesso. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Fechou! E aí, Alô? Não bate não, Mestre, não bate não aí. Mestre Davidson, parece que passou um filme na cabeça agora. O Baré, John Boy das Portas e Thiago Tormento juntos, Mestre Davidson. Vixe, Maria. Esses têm moral também, meu irmão. Vai, Maninho! Thank you. fugindo, que é pop! Pop som! Desculpa, nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Vem saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Meu parceirão Rômulo Fox também tá aí no circuito com a gente. O André Fox, o nosso amigo Rodolfo, o empresário Bigode, o rei da empresa Fox Turismo, aqui no circuito com a gente. Que você tem outro alguém, sei que não mereço. Bora, nego Black! Cadê teu filho, neguinho? Agora tá motorizado. Ninguém segurou. Alô, Jairo do Crão! E o meu? Já no camarote, né, não, meu amigo, meu grande parceiro, Pezão na área, o ícone da Palenagem Pop! Valeu, Pezão, um abraço pra você, meu irmão! Tamo junto, Juni, também na área! Alô, Maria! Jones, Ceará! Bora, Pã! Bora, Gostinho! Vem, Brasileiro Bigode, por aqui! Pelo Ninho do Águia! E a Fox Turismo, sempre no pop! Sempre no pop! Rodolfo! Rômulo! A Fox é pop! Pop! Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes implorei seu amor, mas você. E o quê? Nem ligou. Bora, Queixinho! Te dei tanto amor, me entreguei a você, mas você me abandonou. Oh, oh. É o pop song. Não alivia, meu águia. Ser feliz, muito feliz. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Decidi não. Veloz Popson, de volta no Caribe. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. E Charles, parceiro Charles, também tá aqui com a gente no circuito. Obrigado, viu, Charles. Alô, Thiaguinho. Os fanáticos do pop! Alô, Kel Santos! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Amanda Pitbull, por aqui, ó! Galera de Santa Isabel do Pará, por aqui, mas ajuda aí o show! Ouça! Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Nosso parceiro é o Tinho também, Virgínia aqui com a gente, lá de Mosqueiro, tá aqui no Pop, valeu, Edinho! Porque é tão difícil assim. Não dá! Não dá! Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói essa traição. Não dá! Eu amo o mesmo homem. Nosso grande parceiro Marlon do Grau por aqui também, Macho Neyson. Ele e companhia no Japão, no Homem do Whisky. Que ela é? Melhor amiga. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Isso diz, isso diz. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você é o meu lado. Escuta! É desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá. E aí? Desculpe por você sofrer. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui um covarde. Opi, te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Segura mais, segura. Te trai, te amo demais. Nossa história é linda. E a gente avisando por aqui, Maestro Davidson, uma das pessoas de referência na saudade, meu grande parceiro DJ Michel do Cineral. Tá por aqui também, vai dar um alô pra galera. Alô, Michel! Seja bem-vindo no Pop do Amazonas! Bacana, bacana, Caribe Show. Nós estamos por aqui só na mana, curtindo hoje o Pop Som. A galera marcante que marcaram na vida de toda essa galera que tá hoje aqui no Caribe Show. Popson, o Arrasta Povão, o nosso amigo DJ Jean Apolo, esse cara humilde pra caramba, que sempre me recebe com muito carinho aqui no Popson. Vamos junto. Rapaz, falar no Popson, cadê o Josimar, rapaz? Alô, Josimar, cadê tu, papai? Um abraço ao nosso amigo Josimar, de Josimar do Popson. Mete ficha, DJ. Estamos curtindo aqui o Popson. Vamos lá, Caribe Show. MC Mestre e também MC Grafite São Gonçalo, galera do Rio de Janeiro aqui com a gente no Pop. Obrigado, hein? Sejam bem-vindos. Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Insônia, insônia. Davidson, diz que não vai mais. Maestro. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. E agora, Thiago Tormento! João das Portas! Lembrar de tudo que vivemos por amar. acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro. Pop! Arrasta povo, Pop Song. Sai da minha memória. O Águia da Amazônia chegou. Volta. Pois me trocou por um alguém. Atração só de momento. Minha vida dediquei. E a nossa amiga Deise Pop, deu bem? Pop! Tá ali com a gente, alô Deise! Pop! Aqui no circuito, alô Bochecha! Que me derrei. Dedicada para mim que tu amava. Em várias. E o meu parceiro é o CL, também tá na área. Obrigado, Thiaguinho. Obrigado, Charles. Os fanáticos. Eu tento aliviar naquele rosto que faça me lembrar o seu de novo. Mas nada se compara ao seu olhar. Somente as estrelas e o mar. Será que um dia vou te encontrar? Talvez serei quem vai te consolar. Libera o vídeo as melhores pra galera! Alô, Renatinho Rei! Queixinho, vai viajando. Bora, exterior. Os nossos acorrentados de Benevide. Josi e a Bruna, né? Tô pronto. Braços para não pensar em ti. Como é que fica nessa hora? Pobre coração, insensato. De joelho te peço, chamo por teu nome. Dá, Luda! Nossa amiga Sandra da Bahia tá no mesmo hoje. Alô, nego, moleque, um abraço pra você, meu irmão. Sandra da Bahia, parabéns. Em qualquer lugar, cara, que eu só faço bem.

Aturo surta, aturo surta. Você empinando, deixa a invejosa puta. Aturo surta, Davidson, aturo surta. Um maestro. Empinando, deixa a invejosa puta. Aturo surta, aturo surta. Você rebolando, deixa a invejosa puta. Empina, empina, empina a bunda, vai. Empina, empina, bora, empina a bunda, vai. Olha o varejeiro Delano aqui, rapaz. Aqui do Ninho do Águia, meu irmão. Bora, Delano. O nosso parceiro irmãozinho também, Marcelo da Ópera. O nosso promotor oficial. Alô da Ópera. Um abraço pra você, irmãozinho. Josimar, e nessa segunda, como é que vai ser, garoto? Fala pra mim aí. Segunda top aqui do Caribe Show. E a gente vai estar aqui com os DJs do Super Pop Live e toda a galera do Pop Soul. A onda começa, galera vem curtir, vem assistir o jogo do Brasil. E aí a festa já começa a rolar, meu irmão. E só acaba na terça-feira de manhã, maestro. Vixe, Maria. Então pronto, Josimar, pro Josimar. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. E o bumbum? Bumbum gostosão. Corpo André Fox, ele, o seu patrão Bigode também tá na área, mora André. Vem e brota. Alô, Rômulo. Vamos fazer sacanagem. Sei que você. Parceiro Estênio dos Acorridados. Obrigado, meu Estênio. Alô, José, alô, Bruna. E eu já tô nos acorrentados. Vamos fazer. Alô, Estênio. Obrigado, acorrentados. Estamos juntos sempre, sempre, sempre, meu irmão. Os prostitutos e as poderosas são aqui, valeu! Bora sair do chão, chão, chão! Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida! Endoida! Endoida! Dancing in the desert, blowing up the sun. Endoidece! Endoidece! Endoidece! Garoto Johnny já confirmando. Segundona top vai estar juntinho aqui no Caribe. Pit direto de Fortaleza para curtir o Águia da Amazônia. Alô, seu Gleison. Rafael Luiz, que Renan do Uber. Um abraço pra você, maninho. Depois quer contar vantagem. E o Nego Black fala assim: cadê o queixinho? Cadê o Nego Black? Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Lomozinho show! Som. Bobson. O Águia da Amazônia. Aldaí Playboy. Tamo junto, safa. Bora, palhaceiro! Eu não me sozinho, não, hein? O moleque do sítio chegou, hein, fio? E é que viu? Abra o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei meu coração e você machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? Alô, bigode! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado, obrigado, obrigado, hein? Por demonstrar esse amor falso. Meu amigo Rodolfo, Romo e a Foxy, empresário bigode, o André, valeu, minha mamão. Não é você, obrigado por demonstrar. Já Foxy! Quero esse amor falso. Já quero, Gera. Já quero. Alder Playboy e Safadão, esquece. Caso é sério, me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Você tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei. Eu tô chamando, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar. Neto CL no circuito, valeu, Neto! Quem souber pode cantar. Eu te agarrei, novinha. Te conquistei. Eu te beijei, novinha. Ô, novinha, bora raidar. Programa 2. Eu te agarrei, novinha, pode falar. Te conquistei, novinha, pode falar. Te procurei, novinha. Tá na minha, tá na minha. Pelo amor de Deus, qual a melhor cerveja do Brasil? Essa eu assino embaixo. Essa garota viva! Fala sempre. Sabe? Me relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. você tá na minha e eu também te... Forrozinho, vai, forrozinho. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Eu já não... Pop! Arrasta, povo, pop som. Você tá na minha... Bora, John das Portas! Alô, Baré! Alô, Thiago dormindo! Eu te agarrei, novinha, pode parar. E o camarote é dele, o camarote é dele, meu irmão. Olha o pezão. Ele, empresário Renan, doutor Cleison. Tá todo mundo na área. E aí, pezão? É isso aí, Apolo. O Popção. É o seguinte, Popção é Popção, meu mano. Demora. Falou, tá falado, meu irmão. Sucesso, meu parceiro, bem-vindo a mais. Para meu perdigão, Barreira Produções. E vai dançando, vai dançando. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Quando que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora vou ligar pra ela. A notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo, baby. Alô, oi, querido. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu vou me distrair. Cala a boca, pois estava aqui quando ele se falou da lingerie. Bora, Marlon do Grau. Tanto que te dei e te confiei. Japonês, japonês. Vai com a gente. Alô, japonês. Sua ingrata. Bora, Tadeuzinho, bora, Poca. Alô, meu mordido de Arapiraca. Além do sonho aí, parceiro. É tempo de gravações. Pensando bem, vocês se merecem. Popson. Mas a sua história não vai acabar. O Águia da Amazônia. Ela foi influenciada por causa de uma amiga de... Um porrozinho, um porrozinho. Já agora vou ligar pra ela. Da notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho. Poder ficar contigo, baby, alô, baby. Tudo bem contigo? Tá bacana. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Olha aí a Foxy nos telões, Foxy Turismo. Quando ele sim. Bora, bigode. Bora, André. Que eu comprei pra ti. Alô, Rômulo. Te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Toma com o pé minha. Da tu. Vi sorte, é que eu te amo. Adoro teu beijo, adoro teu cheiro. Qual é o teu segredo? Você tem sorte, é que eu te amo. Adoro teu beijo, adoro teu cheiro. Qual é o teu segredo? E agora? Só da tu. Davidson, ele é top. É TN Gravações, Savini e Vini, repertório novo. Essas malandras, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Fica doidinha, e também. Olha o dia, só fala aí, ó. Olha o dia, só gosta de malandra. É forrozão do Caribe. Só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, vida do papai. E treme tudo quando surto bate da toca cone. Sacode o meio. Tem que rasgar a zorra desse gato. Vai descendo! Vai, carai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Deyson, maestro, DJ Deyson. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Já. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. O DJ também tá fazendo essa dança. O maestro. Menina tá danada jogando a papas, toca cone. Sacode o médico. Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão. Desce, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai misturar, vai descendo, vai descendo, vai misturar, vai misturar, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Pra mexer aqui eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paro. Pintinho dos terríveis e os distritos também. Alô, Pintinho! Curtindo o Águia da Amazônia, seu Creyson, moto táxi top do distrito. Vai, para, para. Alô, Luduzinho, show! Pra mexer aqui, e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer, e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer, e eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso. Um maestro, um maestro. A minha lisa é eu. Vai paralisar. Tianga Paulo. Vai. Alô! DJ Jaderson! WM, bebê, eu tô bonitinha. É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor. Eita, gordinho! Uai! Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentre, vai tremer até o chão. Se concentra na batida, vai. Empresário Renan, Dr. Gleison também, daí no circuito com a gente. Alô, meu doutor! Popson. Tudão. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Entroncamento. Vem uma! Em uma passarela da BR-316. Lugar onde a gente se encontrou a primeira. Libera pra mim! Libera, libera pra mim. Bora, nego Peque! Libera aqui. Olha o teu filho aí, o neguinho. Libera, libera. Bora, Charles! Bora, alô, Thiaguinho! Alô, fanático! Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada. Nossa amiga Pan, claro. Alô, Pan! Comigo ela... Para, meu amigo Queixinho! Queixinho quer de jeito nenhum e ainda diz que é mais assim. Cadê o Mariano, hein? O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Mas assim, égua já? O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Tony Edson, com ele, a saudade moderna. Acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. De um coração. De um coração que nunca sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Aqui no Popson. Imaginando onde você está, se está pensando. Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Se deu amor. Sem seu amor, eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar. Aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Águia da Amazônia chegou. O arrasta povo. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Imaginando onde você está, se está pensando. Pois quero que saibas que eu te não paro de pensar. Vai curtindo, Caribe! Sem seu amor, eu vou ficar nas nuvens. Meu amigo Breno TJ, ele é a primeira dama. Tá aqui no pop. Aquece meu coração. Não me deixa nessa sua. E o Neguinho, da Bróis. Quero te amar. Na verdade é o Júlio César da Bróis. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar. E a nossa Fox Turismo. Tá todo mundo aí com a gente. Bora, né, CL? Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Conforta essa emoção. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá. É com a bandinha, até se levantou agora. Bora, manda pedir música. Vem mexer. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é um gererê. Bora, Josi, bora, Bruna. Vem pra cá, alô, estênio. Vem corretado. Vem, menina, vem mexer. E o sugo, eles vão falar. Ela não é um gererê. parceiro Eric, saca a praia. Eu só quero aqui no ladinho também, no pop. Nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Porque te amo, te quero, te quero. Eu te quero. O meu amor é você. Bora, meu amigo Pezão! Ninguém no mundo. Vou me dar as controladoras, viu, gordinho? Cola no Pezão, meu irmão. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar junto. Eu quero estar nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo. Quero me afogar de prazer. Com quem? Traz. Olhe, não veja o sofrimento no seu rosto, no seu jeito. Faz amor, tão lindo faz. Ela traz o corpo porque gosta. Seu sorriso é a resposta do prazer. Alô, seu Rui! Te traz. Olhe, não veja o sofrimento no seu rosto, no seu jeito. Faz amor, tão lindo faz. Vixe, no meio da noite vazia, saio procurando prazer. Mistura de fantasia acaba quando encontro você, princesa da noite, guerreira das ruas. Seu corpo é um açoite, eu taro na tua. Princesa da noite, guerreira da lua. Seu corpo é um açoite, eu taro na tua. Pode crer, sou louco por você, pra valer. Letícia! Uma paixão, só eu sei dizer. Alô, Letícia, que... chega junto aqui com o Jean. Vida, viva por mim. Noites, muitas sem fim. A canção é algo mais forte que eu e você. Vida, viva por mim. Noites, muitas sem fim. A canção é algo mais forte que eu e você. É o palpite, é o arrasta povão. É o palpite, pra quem acita a galera. É o palpite, é uma paixão. É o palpite, é o arrasta povão. É o palpite, pra quem acita a galera. É o palpite, é o palpite. Jereca. xereca, xereca. Vai, que vai. E vem, e vem, e vai. Você dança todos os ritmos em uma só festa. Porque o pop é tudão.